Comunicação 4, prosseguir. Tive ingresso pro Portão 02, gol no 971. Sente pro 02, 971. Autorizado ali, decolota 3897. Papa Romeu, Serra, November, Vitor, chame controle Salvador, 119.8. Mantendo posição, 1269. Sou limpo 02, tem condições de girar para a base curta? Afirmativo, tem condições. Autorizado em girar base, reporte final, limpo 02. Vai girar a base, Olimpo 02, poderá na final. Tem 3897, decolado aos 36, chame controle na sequência 119.8. Controle 19.8, agradece, uma boa noite, bom trabalho. Olimpo 02, tá com o trem baixado travado no final. Força aérea, correção Olimpo 02, autorizado toque arremetida, pista 10, vento 100 graus, 13 rocha. Autorizado toque arremetida para o Olimpo 02. Cristina é 6259, autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter, 6259. Olimpo 02, tocou RMT aos 38, autorizado perna do vento, chame para girar base. Autorizado perna do vento, chamará para base, Olimpo 02. Está iniciando na 10.6. Quando o instrumento para Brasília, do som, está a ciência da X. Ciente, aguarde o POP, Guará 42. Está aguardando o copo e acionamento com o risco. Autorizado o acionamento. O Xené 6259, decolado aos 40, chame controle 119.8. 198, 6250, grapou. Olimpo 02, tá para girar a base. Olimpo 02, autorizado, chame para o final. Botaram na final, Olimpo 02. Olimpo 02, livre toque arremetida. Isso, vento. Vento 100 graus, 149. Livre toque arremetido para o Olimpo 02. Olimpo 02, tocou RMT aos 43, autorizado perna do vento, chame para girar base. Autorizado perna do vento, chamará para girar base, Olimpo 02. Olympus 02 para a base. Olympus 02, autorizado, reporte final, trem de pouso baixado travado. Reportando final com o trem de pouso baixado travado, Olympus 02. Olympus 02, final, trem baixado travado. Confirme, posição final, Olympus 02. Não, negativo, tem mais uns 10 tráfegos. Ciente, livre, toque arremetida, vento 090 graus, 1 nós. Correção 15 nós. Tá, livre, toque arremetida, Olympus 02. Olympus 02 tocou e arremeteu aos 49. Autorizado perna do vento, reporte a perna do vento. Autorizado perna do vento para Olympus 02. Salve Salvador, Papa Romeu Sierra, Nova Bebida. Salve Salvador, Papa Romeu Sierra, Nova Bebida. Papa Romeu Serra, Novembro, Vitor, prossiga. Vai passar sim, bro. Passar travado. Papa Romeu Serra, Novembro, Vitor. Autorizado pouso na 10, vento 090 graus, 15 nós. 7, Novembro, Vitor. Aqui vem autorização do Galeão, nível de voo 380. Ok, aguarde, corpo é Galeão, 1 minuto, 397. Para. Olympus 02, mantenha a perna do vento, aguarde para girar base. Informa o tráfego na final, 1 Cessna. 550. Olimpo 02 está mantendo a perna do vento visual com a aeronave. Olimpo 02, autorizado gerar base, como número 2? Autorizado gerar base, número 2 na final, chame na final, Olimpo 02. Chamará na final, Olimpo 02. Cópia. Brasília, 100 autorizado, Elefa, direto Celpo, direto a Pino, direto Colda, após direto conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 120, controle 1 no 9.8, torre no 8.6, transponder 5542. Autorizado Brasília 100, conforme o plano passado em rota, decolando 10, primeira curva direita, saída boa, 3. Controle 198, torre 5, confirme a viagem. Controle 1 no 9.8, torre no 8.6, transponder 5542. 198, controle 5.6, torre 5542, o nosso IFS, estamos pronto para o... Livre táxi até o hotel, cruze pronto para o cruzamento. Olim, é, Guará 42. Hotel Guará 42, para cruzamento. 3197, autorizado. Galeão, nível de voo 360, via Pesulu 10, SMAP, direto Lúbito, direto Barbacena, conforme rota do plano. Decola da 10, curva direita, saída da Euleda, após bridge. Controle 120.8, torre 18.6, transponder 5546. Confirma o controle 119.8. Poderia repetir por um pouquinho mais devagar, por gentileza, não foi possível compreender a mensagem. Ciente, eu repito. Está autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via Pesulo 10, SMAP, após direto Lúvito, direto Bravo Charlie, conforme rota do plano. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 119.8, torre 18.6, transponder 5546. Afirmativo, agora consegui compreender. Nível de voo 360 autorizado para o Galeão, via Pesolô no 0, a posição SMAP, voo, Opto e Barbacena. Pista no 0, curva direita, a saída da EL, após a posição Leda e a posição Bridge. Controle 119.8, a torre 1.8.6, transponder 5546, então 3197. Correto, chamei pronto para o acionamento. Chamará quando pronto, então 3197. Polo, Terra 98, livrou. Livre táxi, acuse antes da taxa Juliette. Papa Romeu, Serra, Novembro, Vitor. Papa Romeu, Serra, Juliette. Passa táxi, o 5, viu? Confirme. Táxi, o 5. Gente, chame antes da taxa Juliette. Olimpo 02 tocou e arremeteu aos 5-5. Autorizado perna do vento, reporte na perna do vento. Autorizado perna do vento, reporte no perna do vento, Olimpo 02. Autorizado o cruzamento, o Serra Nova, meu Vitor. Meia, chame controle Salvador, frequência 119.8. Impulso 02, tá na perna do vento. Olimpo 02, reporte na final. Olimpo 02, vai reportar na final. Oi, boa noite, para 42, no hotel para o cruzamento. Autorizado o cruzamento, na Alfa, chame o solo. 121.9. Confirme. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Upper Zuluno 0, SMAP, direto Lúbito, direto Barbacena. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, pós-bridge. Controle 119.8, torre 18.6, transponder 5553. Olimpo 02, autorizado toque arremetida, pista 10, vento 090 graus, 139. Autorizado toque arremetido para o Olimpo 02. Disputa Guará 42. Alfa de 10, de Alfa novamente. Após 2,86, já estava perfeito. Sol, Tan 3197 na posição 3, solicita a partida na posição. Na Lima, 90 dias. Papá Romeu, Serra Novembro, Vitor, chame novamente a torre em 118.6. Salima. Teste para partir na posição 3. O... Tan 3197, autorizado acionamento na posição. Afirmativo, autorizado acionar para o Bixbeck, 3197. Confirme o pátio, Serra Nova Mendia. Serra Nova para o pátio 5. Andar de Serra. Ciente. Olimpo 02, tocou e arremeteu aos 00, autorizado perna do vento, reporte para gerar base. Autorizado perna do vento, pode olhar para a base, Olimpo 02. Corta. Escuta, pode adiantar a saída? É Só um instante. Dá 3197, pronto para o pushback, posição 3. Autorizado, acuse pronto para o táxi. Autorizado, reporta para o táxi, 3197. Sendo VMV, autorizado cruzamento. Ao estacionar, frequência livre. Boa. Olimpo 02 na perna do vento. Aguarde para girar a base, Olimpo 02. Aguardando para a base 02. Guará 42 na escuta. Estou na escuta, quando espera da 10, está pronto. Ok, estava no ponto de espera, já está ingressando na pista agora. Complete o alinhamento, ok? Complete o alinhamento de decolagem. 1 no 00 graus, 1 no 4 nós. Afirmativo, o senhor estava no ponto de espera e ingressou, começou a taxiar para ingressar na pista sem autorização. Agora está autorizado completar o alinhamento, livre alinhar e decolar, vento 1 no 00 graus, 1 no 4 nós. Alinho decola de verdade, agora 4 2. 02, Olimpo, gira base e após final. Está livre girar a base para o Olimpo 02, que eu agora na final. Autorizado com fins, nível de voo 360, via Peso 10, bridge a Peso 16. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda após bridge. Controle 119 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponder 5551. 04, chame o controle 119 decimal 8. 19,8, bora para o controle. Pushback acionamento, repita o transponder e a frequência do controle. Transponder 5551. Reta, aguarde posicionamento e push. 1 a 2 minutos. Autorizado. 3197 para o táxi, alterna Campinas, autonomia de 0325, POB 90. Livre táxi, Indy Alpha, transferência, TAN 3197. E a Indy Alpha transfere para a sua, TAN 3197. Salvador, boa noite, eu estou 3197, ponto de espera da 10, pronto. Galeão 3117, autorizado alinhar e manter, pistão 10. Alinhe e mantém, pistão 10, TAM 3197. Escolhi pro 02, tocou e arremeteu aos 06, autorizado perna do vento, reporte para gerar base. Autorizado perna do vento, reportará para a base Olympus 02. Obrigado e próximo 103197. TAM 3197, livre decolagem, pista 10, vento 090 graus, 139. Olimpo 02, tem condições de gerar base? Afirmativo, gerando base, Olimpo 02. Olimpo 02, autorizado a gerar base, reporte na final, trem de pouso baixado e travado. Reportará na final, trem de pouso baixado e travado, 02. TAM 3197, decolado aos 09, chame controle na frequência 119.8. Comando de Salvador, 19.8, TAM 3197, boa noite. Olimpo 02, cheque trem, autorizado toque arremetido, pistão 10, vento 090 graus, 139. Autorizado toque arremetido para o Olimpo 02. Adiante. Para o portão 02, não é isso? Está autorizado, está presente, chame pronto para o táxi. Autorizado, o Gol 1099, o acionamento e post, chame pronto para o táxi. Thank you. 4, aguarde autorização. Olimpo 02, Tocor remeteu aos 1-1, autorizado perna do vento, reporte na perna do vento. Tá curvando, reportará na perna do vento, Olimpo 02. Salvador, gol no 866, final RLS. Gol no 866, autorizado pouso, cheque trem, pista 10, vento 090 graus, 129. Livre pouso, cabeceira 10, gol no 866. Afirmo, compre e recebe. Tá ok, obrigada, apenas para o cheque de equipamento. Olimpo 02, perna do vento. Olimpo 02, aguarde para girar a base. Aguardando para girar a base, 02. Para o táxi, o gol no 099, temos 9 a bordo, 3:25, alterna a cabine. Táxi à direita, ideal, com a ponta de 0826, ajuste 1010. Centro de ajustes, Índia, ponta de 0826, gol 1099. Sinal, tem esposo, baixado, travado, 02. Gol 1866 no solo aos 104, livre pela direita, chame solo 121, decimal 9. Direito 219, obrigado. Solo Salvador, gol 1866, livrou. 099, ponto 0110. Juliette, 1866. Gol 1099, mantém a posição. Mantém a posição, 099. Autorizado, Juliette, para o 1, é isso? 1866? Afirmo, Alfa, Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, portão 1, 1866, para a reação está sem cidade 2, beleza? Afirmativo, e agora qual me recebe? Melhorou um pouquinho. Tá ok, obrigada. Só tem metida 02. por gentileza? Bom, 1099, autorizado a alinhar e manter. Pista 1-0. Alinhe e mantenha 1-0, gol 1099. O Gol 1971, se quiser, já pode coordenar com a equipe de solo. Assim que o tráfego da Gol, que já está ingressando no pátio, passar sua retaguarda, já pode iniciar. Olimpo 02, tocou e arremeteu aos 1-6, reporte na perna do vento. Tá na perna do vento, Olimpo 02. Gol 1099, autorizado decolar, vento 090 graus, 139. Recorda também, gol Gol 1099, decolado aos 1-8, chame o controle 1-1-9, decimal 8. 98099, Olen. Olimpo 02 solicita alongado vento. Informa até que distância, Olimpo 02? Mais 2 milhas, até 5 milhas da Europa. Olimpo 02, até através do externo, está autorizado. Reporte girando base. Reportará girando base, Olimpo 02. O 02 está girando base. Olimpo 02, ciente, reporte na final. 02, reportará na final, informa que é no final. Ciente, Olimpo 02. 118, 119, decimal 8, a frequência do controle. Mantenha a posição Gol 1971. Olimpo 02, na final, tem embaixado travado. Olimpo 02, autorizado pouso, pista 10, vento 0, 90 graus, 12 nós. Autorizado pouso para o Olimpo 02. Gol 1971, autorizado alinhar e manter, pista 10. Força, correção, Olimpo 02 no solo aos 24, livre direita, chame solo 121 decimal 9. Gol 1971, autorizado decolar, pista 10, vento 090 graus, 13 nós. Na Delta mantém posição e aguarda para o cruzamento. Olimpo 02 está autorizando táxi via Alfa Delta até o Pátio Militar. A presente está autorizado o cruzamento da 1028. Gol 1971, decolado aos 26, chame controle 119 decimal 8.